agricultura é minha loucura. Agricultura é minha loucura. Agricultura é minha loucura. A cigarra veio à horta e a formiga também. A horta de cima. E a horta de baixo. Olha a abelha Maia. Olha a abelha Maia. Ela anda ali a polinizar. Gosta de favos. Vamos gravar. E assim foi, tivemos a participação da abelha Maia no nosso programa. Agora vou ali ler. Apoio mútuo em tribunal. Em plena pandemia, um grupo de meia centena de pessoas ocupou um edifício abandonado em Lisboa e transformou-o em centro de apoio mútuo. Um mês depois, os proprietários, armados de seguranças privados e protegidos pelas forças policiais do Estado, despejaram-no à força. Neste momento, 6 das pessoas identificadas nesse despejo estão acusadas de usurpação de imóvel e arriscam uma pena de 2 anos de prisão. Depois de comprado por um fundo imobiliário, Spark Capital, que além de serviço imobiliário, gere Vistos Gold, para ser lançado à fúria especulativa, o número 9 do Largo de Santa Bárbara, em Lisboa, esteve abandonado durante quase 2 anos, até que um grupo de pessoas decidiu ocupá-lo para o transformar em centro de solidariedade e apoio mútuo. O grupo incluía cerca de 50 vizinhos e vizinhas, maioritariamente de Arroios. Chamaram-lhe CIARA, Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, e abriram-no a 9 de maio de 2020. Em plena pandemia, na decorrência do súbito corte nos salários, da burocratização e demora dos apoios institucionais, bem como da inexistência de estruturas habitacionais facilmente disponíveis para quem delas carecia, perante o aprofundar de precariedades antigas e o surgimento de novas, a Seara foi, durante o mês em que a deixaram existir, um local de encontro e partilha, que se afirmava como arma contra um mundo higienizado, narcotizado pelo medo, onde se assumia que toda a gente tinha uma casa onde deveria obrigatoriamente ficar. Na Seara, as pessoas, incluindo sem-abrigo, podiam satisfazer necessidades do dia-a-dia, como usar a casa de banho, tomar banho, lavar a roupa, ter acesso a pontos de eletricidade e internet, jogar as cartas, sentar-se para comer uma refeição quente ou simplesmente sentir calor humano perante o isolamento instituído. A 8 de junho de 2020, o Fundo Imobiliário enviou uma força privada de segurança para um despejo que não poderia nunca, aos olhos da lei, decorrer daquela forma. A polícia, no entanto, como sempre, tomou o lado dos proprietários, assistindo e protegendo a operação. No final do dia, algumas das pessoas foram identificadas e a Seara, juntamente com outros dois edifícios, passava a estar emparedada, vazia e inútil. A resposta popular, mesmo que não tenha conseguido impedir o despejo, serviu para mediatizar as violências a que as pessoas estão sujeitas, o papel da polícia e, portanto, do Estado, na defesa da propriedade sobre o direito à vida, para trazer de novo ao público a discussão sobre a legitimidade da ocupação e para agregar solidariedades. Neste momento, a antiga Seara está a transformar-se num complexo de apartamentos modernos, demasiadamente caros, destinados a uma classe bastante acima da média, com a qual se quer, aqui como em muitos outros locais de Lisboa e de outras cidades, expulsar os velhos, os esfarrapados, os migrantes, os sujos. Também neste momento, 6 das pessoas identificadas no despejo da Seara enfrentam um processo judicial que começou com uma denúncia apresentada pelos proprietários do imóvel desejando procedimento criminal contra as pessoas que ali se introduziram sem qualquer tipo de autorização do legítimo proprietário, nas palavras da acusação. A procuradora Margarida Godinho Silva afirma, sem qualquer tipo de prova, que os arguídos removeram e destruíram as taipas de madeira que ali haviam sido colocadas e, desse modo, introduziram-se naquele imóvel que se encontrava vedado ao público. A defesa contrapõe que o edifício não tinha quaisquer taipas ou emparedamentos, à exceção de um bocado de uma das janelas do piso térreo. Eu não tenho experiência em ser acusado, mas esta acusação surpreende-me pelos termos usados, porque fala de coisas impossíveis de provar, porque não aconteceram. Por exemplo, nós não arrombámos nada, não destruímos nada para entrar e avisámos as autoridades do que íamos fazer, garantiu ao Expresso Bernardo Álvares, uma das 6 pessoas acusadas. O que eu espero do julgamento é que pelo menos sirva para discutir a política de habitação da cidade, rematou. Estas pessoas arriscam uma pena de 2 anos de prisão e, como último toque de ironia, ainda poderão ter de pagar o que a imobiliária gastou em segurança privada e no emparedamento do edifício, cerca de 30 mil euros. Independentemente dos resultados do julgamento, será necessário dinheiro, pelo menos para os custos judiciais. Nesse sentido, começou já uma série de sessões de angariação de fundos, para já apenas em Lisboa. Vai-te mantendo informado na página de Facebook da Seara em facebook.com/SearaBárbara. Esta é uma notícia do jornal Mapa, jornalmapa.pt. Agricultura é a minha loucura. Agricultura é a minha loucura. Agricultura é a minha loucura. Agricultura.